cadeia de eventos 3. Terremoto na Itália matou 294. Incêndios na Austrália mataram 173. Tufão em Taiwan deixou 670 mortos ou desaparecidos. Terremoto na Indonésia mata 1.117 pessoas. E um tsunami, 226 em Samoa. Esse foi o ano da graça do Nosso Senhor de 2009. As notícias que iremos comentar nessa edição. Garota acusa tatuador maníaco de marcar seu rosto. Celebrando o 20º aniversário da queda do Muro de Berlim. Apagão. Os fatos mais broxantes do ano. A máquina do Big Bang falhou. A Europa tem um presidente. Copenhague. Menino no balão. Crise econômica. A Argentina celebra o primeiro casamento gay da América Latina. O garoto Xan. Suriname, brasileiras violentadas. Estou aqui com meu amigo Eder. Olá. Olá, olá, como vai? Eu ia te perguntar uma coisa, acabei esquecendo antes. Você conhece alguma entidade social que ajuda os velhinhos, ou ajuda as crianças, ou ajuda... Bom, tem aqui, né, em São Bernardo do Campo, né, a Casa de São Vicente, né? Casa de São, né? Vicente, onde é que fica? Fica aqui na Estrada dos Alvarengas, né, só não lembro o número. Ah, fica aqui pertinho. Eles ajudam os idosos, as crianças... Ajudam, com certeza, porque a última vez que eu estive lá foi em 1997, mas naquele ano, né, eu presenciei. É claro que hoje ainda com certeza ajudam, né, uma casa muito certa. Vou procurar o site deles, aí eu coloco na postagem. É que eu comecei a anunciar as entidades, assim. Você escreve para um site, não é, um blog? Sim, escrevo para o Cachorro Solitário, né, por filosofia. Tem planos aí para o próximo ano? Tem vários, assim, assuntos novos, né, mas o... próximo artigo, né, pretendo tratar sobre religião. Ah, isso é um assunto polêmico, sempre, né? Principalmente sobre Judas, né? Mais polêmico dos apóstolos, né? Dizem que ele é responsável pela salvação, pela criação da religião cristã, para eles, não fosse por ele, não. Esse assunto a gente deixa para a próxima, para uma edição futura. Quem sabe notícias históricas, né? É isso aí. Então vamos para a primeira notícia. Do site da revista Apple. Bom, com 56 estrelas no rosto, garota denuncia tatuador. A belga Kimberly, né, Vailink, de 18 anos, foi a um estúdio e pediu 3 estrelas ao lado esquerdo do olho, mas saiu de lá com 56 estrelas e agora quer processar o tatuador. É um absurdo. Né? Essa história. O tatuador é romeno. Ocorreu, né, no mês de junho, né? Aconteceu o seguinte, a garota chegou e denunciou pro pai dela. O pai dela na hora já chamou polícia. A polícia já chamou o repórter. A história se espalhou pelo mundo todo. É claro, na época, né, dessa matéria, ela queria conseguir uma indenização de 10 mil euros pelo que o tatuador fez na cara dela. Ficou uma beleza, né? Você tá vendo aí. Ficou legal, mas ficou claro, né, que ela se arrependeu, né, porque chegou o pai, provavelmente ameaçou dar um tapa na cara dela, sei lá o que deve ter acontecido, não gostou nem um pouco e sobrou pro coitado. Ela falou que ela dormiu e quando acordou com a cara toda tatuada. Aí teve gente que engoliu a história na época, né. Aí que eu não entendo, né, porque eu nunca fiz tatuagem na minha vida, né, a não ser aqueles de chicletes, né, que você passava o dedo, né, ficava marcado no braço. Relato, né, pessoas que já fizeram, machuca, né? Naquela, não sei, uma queimadura, sei lá, né, que já fez tatuagem. Mas como é que ela dormiu? Então, essa história ela contou depois, uns 2 meses atrás, nego pressionando, perguntando, ela reconheceu que, na verdade, ela ficou com medo do pai e falou que o tatuador sacaneou ela. Eu até... O tatuador negou o tempo todo, assim, não sei de nada. Pediu pra eu fazer, eu fiz, velho. Cara, o tatuador, né, que é romeno, com 37 anos, é, né, ela até o acusou, né, que não entendeu o que ela dizia, né, por questões linguísticas, né, que ele não faz o olho, sabe falar a língua direito, mas, né, mas foi desmentido. Desde o começo ele falou que ela que quis fazer as tatuagens, ele fez o trabalho dele. A primeira vez que eu vi a reportagem, eu achei um absurdo. Nossa, puta, que cara louco, meu Deus, né. Como é que o cara faz um negócio desse? Mas apanhada não, mas achei engraçado, viu? É, ela ficou muito engraçada com essas 56 estrelas no rosto, viu? Parece um, sei lá, um... E cômico também, né? Tentou inventar uma história, não deu certo. Palhaço do Circo dos Horrores, né? Pô, louco, né? A menina parece bonita, tudo, né? Mas... Ah, eu pego mesmo, é, assim, cara. Ich zünd ne Kerze an für mein Schneider- und Backenzahn, denn außer denen ist nix schief gegangen in den letzten 18 Jahren. Oh, oh, hell yeah, ich zünd eine für die Mädels an, die... Vamos lá, próxima notícia. Celebrando o 20º aniversário da queda do Muro de Berlim. Você se lembra da queda do Muro? Vagamente. Bom, eu tinha uns 7 anos, né, em 89, quando houve, né, comemoração. Eu lembro que teve uma festa toda legal, mas eu tinha 12 anos, não tinha pleno sentido do que acontecia na época. Bom, é claro, por exemplo, meu pai estava assistindo a televisão, via aquela festa, não entendia, né. Claro, tava na primeira série na época. Foi nesse ano que teve a Copa do Mundo na Alemanha, né? Não, foi na verdade, verdade. Não, mas não foi na Alemanha, foi na Itália. Que a Alemanha foi campeã, foi isso, em cima da Argentina. É, porque eu lembro de ver a festa na Alemanha também. Que foi a primeira Copa que foi a Alemanha unificada, não foi? Um negócio assim. Na primeira não, depois de tantos anos que tava o mundo. E aí? De tantos anos? Mas esse negócio da queda do Muro de Berlim tem que voltar, né, à Primeira Guerra Mundial, né? Vamos lá, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, né? Depois criaram a Liga das Nações, né? Uma pré-organização da ONU. Só que mandava uma coisa, que a ONU não manda nada. Não manda nada, só que já começa a virar a Liga das Nações, né? Que a Liga proibiu a Alemanha de se armar, tudo, né? Quando Hitler subiu ao poder, né? Fez tudo debaixo dos panos e a Liga não fez nada. Aí, ou seja, quando a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Primeira Guerra acabou, anos depois iniciou a Segunda, em 1945, né? Criou o que é a ONU, né? Só que de 1945 pra cá, me fala uma coisa, Diogo. Quantas guerras houve? 45 pra cá, né? 1945 pra guerra, guerra. Coreia, contável, né? Muita guerra. Né? Vietnã. Se contar a invasão de um país no outro, né? Isso. Na Sérvia, né? Na América Latina teve uma porrada. Então, ou seja, né? Pra que serve a ONU? Isso que eu queria saber. Não, cabide de emprego. Cabide de emprego. Não tem mais sentido a ONU hoje em dia. É dirigido por americanos, que a maior prova é em 2003, ou seja, a ONU não aprovou a guerra, né? E mesmo assim, o Putin invadiu. Então, não é dirigido por americanos, mas os americanos estão cagando e andando para o que a ONU faz, como qualquer outro país. E daí, aí o Iraque cedeu a ONU, não, pode vir investigar tudo. A ONU foi, investigou, não achou arma química nenhuma, mesmo assim houve uma invasão depois. E a ONU não fez nada depois. Aí outra, né? Não sei se vai fugir um pouquinho do assunto. Por que o Barack Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz? Por que o Barack Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz? Boa pergunta. Porque assim, prometeu as guerras todas. É eleito, ele recebe o prêmio, mas e depois? Manda 40 mil soldados para o Afeganistão. Ele efetivamente ele não fez nada, né? Ou seja, não fez nada. Eu não entendo o que é o prêmio Nobel da Paz. Qual o critério? Mas então, o presidente em si, a figura do presidente, não tem poder para fazer quase nada também. Quem tem são os grupos econômicos, né? Então, calma, voltando. O Muro de Berlim, 20º aniversário, 20 anos depois, a Alemanha agora tá um país. Você evoluiu economicamente. Eles querem dominar o mundo ainda, você acha? Bom, se eles querem, por exemplo, o parlamento, né, alemão, o partido nazista, né, ainda existe na Alemanha, né? Sim, sim. E de ano em ano eles estão subindo. Na Europa toda, o crescimento dos partidos de direita que falam. Isso, né? Uma coisa que aconteceu esse ano, que foi aquela mulher louca brasileira que se cortou toda. Ela falou que foi os nazistas que zoaram ela, não foi porra nenhuma, inventou a história. Igual a louca das estrelas, hein? Ah, seu, na Suíça, né? Foram os nazistas, mas não foi nada, inventou a historinha. É um caso de uma brasileira, né? Pode ter interesse, não sei, só que o da belga, né? Foi mais pra não tomar um tapa na cara do pai, né? A outra foi por interesses financeiros, pro marido ficar com dó, sei lá, é. Estaria mesmo, né? Infelizmente. E nesse aniversário teve festa, teve, fizeram aquele dominó gigante lá, né? Carnaval, final de semana de farra, cerveja e salsicha à vontade. Porque assim, né, pra quem não sabe, o Pink Floyd gravou um álbum chamado The Wall, né? Já Roger Waters, né, já, na época já dizia, né, que o ser humano poderia colocar muros, né, ou seja, separar a Alemanha, deu um grande exemplo disso, mas aquele tal e tal. Depois de derrubar o muro, como o que é a Alemanha hoje, né? Como eles evoluíram economicamente, culturalmente. Separaram, né? Famílias, né? Com primo de um lado, mãe de um lado, né? Filho do outro. Infelizmente acontece isso no Oriente Médio, se não me engano, na Palestina, com Israel, né? Sim, lá é um problema. Né? Israel, eu preciso fazer um programa só sobre isso aí, porque eu acho uma putaria. 89, né? Caiu um muro, né? Segunda Guerra, né? Em outro, né? E temos exemplos disso na Segunda Guerra. É, o muro nos Estados Unidos pro México lá, estão fazendo um muro gigante lá. A monstruosidade do capitalismo. É, mas é, né? Assim, essa celebração aí não celebra nada. Celebra um fato, mas tá trazendo vários novos aí. É isso aí, próxima notícia. Próxima notícia. A famosa gripe suína. Sobre a gripe do porco. A gripe, H1N1, influenza. Porque é uma coisa que assolou o mundo, né? Assustou muita gente, enquanto a imprensa, né? Assustou. Divulgava, assustou. Mas depois que pararam de divulgar. Ninguém mais morreu, ninguém mais ficou doente. Ninguém morreu, ninguém mais ficou com medo. Sensacionalismo da NAR. Né? Quais eram os sintomas da gripe, seu Heather? Uma delas é o quê? A febre, né? Alguns sintomas respiratórios, como tosse, nariz entupido, de garganta, certo. Né? Possibilidade de outros sintomas, dor de cabeça, fadiga, vômitos, diarreia. Ah, e as outras gripes, como é que é o sintoma da gripe comum? Não mudar tanta coisa, né? Parece que não mudar, porque quando estou gripado, é eu sinto dor de cabeça, né? Febre, às vezes você sente enjoo. Né? Não, me sinto fadigado, nariz entupido, tosse. Né? Dores corporais, tudo isso aí, né? Pelo que eu estava lendo aí, né? A impressão é que parece que a gripe normal, por exemplo, gripe normal, não, vamos dizer assim, é a pneumonia, por exemplo, né? Parece que mata mais que gripe suína e ninguém, né? Se assola com pneumonia, né? Não, não. É, tem toda uma teoria conspiratória, posso até deixar um link para onde indica isso. Indústrias farmacêuticas. É, indústrias farmacêuticas, principalmente a que fabricava, que fabrica aquele Tamiflu lá. Envolvida com. Precisa vender, mesmo os caras que precisam fazer guerra pra vender arma, é esse cara que. Mesma turminha do Bush lá, mesma turminha. Vamos criar, né, alguma coisa assim pra gerar pânico mundial? Ah, não, criar não. Vamos utilizar o que já estava criado antes, porque essa gripe é o mesmo tipo da gripe espanhola. Também, né? No começo do século XX, né? Já tem a cura. Tamiflu já tem. Já, eu acho que tem que ser como o Alborguete fala sobre esses caras. Que só ele tinha discernimento pra falar a verdade, né? A falar realidade. Realmente o que a população mundial e nacional sente. Pelo menos a população que pensa um pouco. Cara, você vê 30 negros na sala de aula com máscara. A porra da máscara só serve pra quem tem a doença não transmitir pro outro, você cara. Você não tem sintoma nenhuma, pra que vai usar máscara? Não, você é um imbecil. É isso que eu tenho a dizer pra você. Tipo, o médico usa a máscara em cirurgia pra não passar nada pro paciente estar com a barriga aberta lá. Não cuspir em cima do cara. Infecção, né? Isso, exatamente. Mas não o contrário. Então o Alborguete, ó. Tô falando pro Paraná inteiro, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Isto é a maior putaria! Putaria! Putaria! Tem que pegar o que tiver na bunda e sair como um espanador no rabo. Vá merda! Vá merda! Parece que ele já disse tudo, né? Endemídio! Cumbre Rhein, in the middle, Cumbre Rhein. But the second time I have control the match. Próximo. Vamos falar do apagão. O blackout. Blackout, o apagão de São Paulo, do país. País América Latina, só no Nordeste, Brasil inteiro, força, né? Estado do Nordeste, né? Do Nordeste. É, você vê o mapa do Brasil segundo paulista, né? Da Bahia pra cima é tudo Bahia. Nossa, aí é. Aí é complicado, né? Geografia. Tá aparecendo o mapa, né? Das aulas de geografia nos Estados Unidos, que não tem a Amazônia, né? A Amazônia é coisa internacional. Então, apagão, onde é que você estava no apagão? Você viu? Ó, no meio do apagão, estava assistindo um programa de televisão, né? A minha esposa estava na internet, né? Ou jogando. De repente, né? Apagou-se tudo. No início, não imaginei, né? Se tratava de um blackout. No lugar onde eu moro, né? Tem tradição, né? De faltar energia. Então, no começo, não liguei. Normal. Só fiquei sabendo que houve realmente um apagão no dia seguinte, né? No noticiário. E também, né? Com um comentário da própria Dilma, né? Do nosso ministro, né? Minas e Energia, Edson Lobão. Eu ouvi a entrevista dele de madrugada. Pra mim foi assim, eu tava na faculdade. Lá as regras são um pouco rígidas, assim. E ano passado faltou força uma vez, aí dispensaram os alunos. Faltou força a segunda vez, dispensaram os alunos. Aí compraram um gerador fodão. Então faltou força, a gente nem viu nada. Só vi na hora que terminou a aula, 11 horas, isso aí. Aí vi que tava tudo apagado. Lá na sala de aula a gente via pela internet as notícias e tal, mas... Ah, faltou força em Minas também, já tava meio ligado. E aí, indo a pé pra casa, eu até comentei no outro programa, os postes da rua funcionavam, estavam acesos. As casas, nos bairros, não. A não ser algumas casas. Essas provavelmente é gato, né? Que rouba energia do poste direto. Dava pra ver assim, mas quando eu tava quase chegando em casa, aí apagou tudo. Apagou geral. Aí o caralho, como é que eu vou dormir agora sem televisão, sem internet, sem rádio? Ah, tem rádio. Peguei o MP3 que eu ouvi no rádio. Minha irmã até tava lá, a gente jantou lá em casa. Fiquei ouvindo notícia até 3 da manhã. Mas o duro foi esse, né? Porque como eu costumo jantar tarde em casa, e lembrar os tempos de Shakespeare, né? A luz de velas. Ah, eu também. Né? A luz de velas. Mas o mais impressionante disso, o mais impressionante é que até hoje, faz o quê? 4 meses essa porra? Até hoje... Ninguém falou, explicou nada. Falaram que foi a chuva, mas caiu aonde caiu, né? Não, merda nenhuma. Aí um falou que foi sabotagem em Itaipu, o outro fala que foi não sei o quê. Tudo bem, falam de sabotagem, mas sabotagem por quê, né? É, quem? Se alguém sabota alguma coisa, ele vai querer falar, foi o grupo tal, fui eu. Isso, com certeza. E até hoje nós não sabemos, né? O motivo do apagão. Não sei, eu procuro no Google, né? A teoria mais plausível é que uma nave alienígena bateu em algum lugar e eles estão escondendo. Essa aí seria uma... Essa é a teoria a mais realista que tem. Será que assim, que em algum momento, algum trabalhador aqui decidiu tomar uma cervejinha, esbarrou em alguma coisa? Ah, se fosse então... coisa simples assim, eles teriam explicado, cara. Não, tem alguma coisa ali. Não foi tão simples assim, não. Muita coisa eles e também não foi, né? Chuva, não foi nada. Senão eles iam mostrar rapidinho, ia ter câmera mostrando lá onde é que caiu. Claro. Tem alguma coisa ligada, não sei. Cara. Alguma teoria conspiratória. Governo, alguma empresa, é. Envolvendo alguma coisa. De qualquer forma, a gente nunca vai saber dessa merda mesmo. Minas Energia. Porque assim, primeira notícia que eu ouvi na madrugada. Foi que tinha havido algum problema em Itaipu. Só que logo em seguida, o diretor de Itaipu falou que não, aqui não teve nada. Ele deu entrevista e falou que não teve nada. Aí no dia seguinte, 9 da manhã, teve reunião do governo com do ministro, com o pessoal de Itaipu. E aí depois não foi mais nada. Saíram explicando, foi uma tempestade. E disfarça aqui, disfarça acolá. Aí dali a pouco solta algum outro escândalo na cueca e o povo esquece. Assim, o nosso famoso ministro diz que o apagão tem o culpado, sim. Acabamos de descobrir o culpado. Adivinha. É ele, São Pedro. A culpa é de São Pedro. É de São Pedro, então já está resolvido. Assunto encerrado, como o próprio ministro disse aí. Assunto encerrado. diz que o apagão é assunto encerrado. O culpado é... São Pedro. A culpa é de... Né? São Pedro, né? É, Brasil. É isso aí. Agora nós vamos para os fatos, pelo menos na minha opinião, mais broxantes desse 2009. Primeiro, a gente vai só comentar esse daqui, não precisa entrar em detalhes. Aquele menino no balão lá, sabe? Ah, nos Estados Unidos. Os pais desesperados vão para a delegacia e vão para a imprensa. A gente subiu o balão meteorológico aqui e o menino foi junto. Foi junto, todo mundo desespero, polícia, né? Helicóptero, caça, polícia, né? NASA, satélite, tudo, né? Google Maps, tudo atrás dele. E aí um moleque tava escondido no porão da casa. Que queria ir algum programa, né? Não, não dá pra... Aí os pais, não sei se foram presos, mas eu acho que merece um tempinho cano esses daí. Queria, né? Mas queria promover a empresa dele de balão. De balão, tudo. Colocasse o menino de verdade lá, então. Aí sim, né? Por isso é um fato broxante. Se tivesse o menino lá, ia ser uma coisa tragédia, uma aventura. Mas descobriram, né? Que estava. Mas a primeira vez que eu vi essa notícia, eu queria entender como ele entrou no balão. Como é que cheira um balão com o menino lá dentro? É claro, não. Fica todo mundo assim. Ficou todo mundo. Alguém fez maldade com o garoto. Mas depois não era nada. Estava escondido no porão. Boa merda. Outra coisa broxante desse ano: Copenhague. O que aconteceu lá? Teve a reunião. A reunião dos grandes líderes mundiais. Não conseguiram entrar no acordo sobre o aquecimento global, né? Tudo. Também não deu nada. É claro, é que nem Eco 92, né? Fizeram um belo tratado, bonito, no papel. Fazer um bonequinho de pra fazer camiseta nada, e aí adesivo, nada. Fazer vinhetinha da Globo, não resolveu nada. Copenhague, assim como viram outros aí, se é Copenhague, Berlim, né? Aí vai. Premier belga Herman Van Rompuy é o primeiro presidente da Europa. Bom, isso que eu não consegui. Pra que criar um presidente de um continente? Pois é, pra mim não serviu de nada, não é? Não sei. Por enquanto. Não sei, sei lá, posso pensar além. Teve o euro, no começo tinha em alguns países, agora vai crescendo, o negócio vai sumindo. Pode ser que tá começando agora a história de presidente, daqui a um tempo, mas por enquanto, pra mim, não foi nada. Ninguém nem tá sabendo dessa merda. Não é nada demais. É demais, se fosse tão importante assim. Fiquei sabendo há pouco tempo que tinha um presidente da Europa. Outra coisa que no final do começo do ano, final do ano passado, meu Deus, o mundo fudeu, vai acabar. A crise econômica. Ah, a crise econômica, sim. Você acredita uma coisa, Scooby, que eu pensei que ia morrer de fome, né? Desesperado, tem que plantar batata. Morrer de fome, aqui, cara. Fudeu. Porque, assim, parecia a notícia da gripe suína, né? Que nós acabamos de comentar. Aquele pânico, crise, pior do que em 1929, não sei o quê. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Isso foi uma bobagem. Ninguém se matou. Então, que criticaram o nosso presidente, né? Por ter dito, falou, né? Vai ser só uma marola. Uma marola, e realmente foi. Foi mesmo, não foi merda nenhuma. O tanto que eu arrumei um emprego na crise, né? Então, não, esse Natal aqui foi o Natal que mais vendeu. Que mais vendeu. Sei lá, 10, 20 anos. 20 anos aí, nunca vendeu tanto. Eu saí pra comprar um presente pra minha esposa, né? Ou seja, eu passei nervoso assim, né? Porque tinha muita gente. Todos os dias lotados no centro da cidade. E é crise. Crise é o caralho. Só de brincadeira comigo. Fica, tipo, faz alguma merda e cria esse tipo de coisa pra distrair nossa atenção. Não, não dá, o povo burro, só vê novela e jornal da Globo, cai nessa aí. Vamos lá. Agora é o que eu mais gosto, cara. A máquina do Big Bang falhou. Estava ansioso, muito ansioso pra chegar nisso aí. O mundo estava previsto para... fevereiro, não é? Algo assim. Só por isso pra fevereiro. Fevereiro e nada, né? O cara, 20 anos de projeto, 80 bilhões de euros. Constrói a maior máquina do mundo. O grande colisor de hadrons. Na Suíça, todos os cientistas, né? Elaboraram tudo. Mas já era pra isso em funcionamento, né? O ano passado que ligaram dentro do programa. Sim, sim. E aí eles vão ligar, o cara vai ligar e... Nada. Não, na verdade o que aconteceu foi que eles... É, tem 27 quilômetros, né? Durante os testes eles verificaram que tinha umas rachaduras e aí cancelaram, adiaram. Ah, deram um problema, ficou um ano parado, né? Acho que ligaram em junho, agora, se não me engano. Mas funcionou, porque eu nem fiquei sabendo. Broxou, não, broxou, né, de que estava funcionando na mesma velocidade que eles planejaram. Não, meia bomba, né? Viagra nele, cara. Eles gastaram tanto dinheiro. Não fizeram porra nenhuma. Não vou descobrir nada, porque são 10 mil cientistas do mundo inteiro, né, pra trabalhar nisso aí. Nada, eles não vão descobrir nada. Até agora, pelo menos, não descobriram nada. E a partícula de bóson, né, parece que vai demorar um bom tempo, né, porque existe na teoria, eles querem na prática, né. Uma pequena partícula na pista. Tanto dinheiro nisso aí, cara. Impressionante, cara. Ou seja, o povo morrendo de fome. Como é que eles vão recuperar esse dinheiro aí? Não, já era, isso aí já era. Ah, que eles vão recuperar pela ciência. Não, é pra fazer arma. Fazer arma, como é que é o nome da partícula aí? De bóson. É, fazer arma de bóson, de átomos. Fazer arma de átomos. Antimatéria. Vai servir pra isso, cara. A famosa antimatéria, né? Porque matéria e antimatéria não se juntam. Não, depende. Na DC Comics se juntam. Tem o Alexandre Luthor da Terra 2, ele é feito um pouco dos dois. Aprendi na crise das infinitas terras. Vai agora você já mundos. Tem, né? A teoria tem, vamos ver na prática. Na prática. Pior que é bonito o Grande Colisão, né? Vendo a imagem assim, né? Mas é uma pena, né? Como se fosse o carrinho de controle remoto sem pilha. aqueles trenzinhos lá sem pilha, né? É bonito tudo, mas como é que pra funcionar? Como é que era o nome do trenzinho, caramba? Até mesmo, velho. Trenzinho que você montava o trilho, faz o trilho redondo. Não é o Torama, Ferrorama. Você monta um ferrorama redondo gigante na sala. Gente, bonito na imagem. Cozinha, aí você vai ligar o trem, não funciona. Não funciona, velho. Que adianta? Você põe um trem pra bater no outro, assim, longe, vai dar uma rolê. Quando vai bater, não vai, não, o trem não liga. Ah, louco, é um desperdício. 80 bilhões. Vamos lá, próximo bloco. Canal IOU de Portugal. Argentina. Alex Freire e José Maria de Belo celebram o primeiro casamento gay da América Latina. Parece que aconteceu em Buenos Aires, né? O primeiro casal homossexual a celebrar um casamento civil na América Latina. Ou seja, de Buenos Aires, né? A região mais católica do planeta, né? Eu ia falar. É segundo pesquisa. Eu ia falar marido e mulher, mas é marido e marido. Marido. Vamos lá, 28 de dezembro. Alex Freire e José Maria de Belo tornaram-se hoje o primeiro casal homossexual a celebrar um casamento civil na América Latina. É caralho, isso eu já li. Estamos muito felizes e orgulhosos, afirmou de Belo por telefone ao canal de televisão Todos Notícias, de Buenos Aires. Ah, depois de realizar o casamento civil, depois fizeram a festa. Ah, eles tentaram casar 1º de dezembro, foi bloqueado pelo Supremo Tribunal. Porque na lei não tem, mas aí uma juíza recorreu e aí eles casaram antes que recorressem do recorrimento. Mas será que os dois viveram felizes para sempre? Não sei, vamos saber, vamos ver. Espero que sim. Abriram as portas aí para a população homossexual da América Latina. A bicharada brasileira que quiser ir para lá casar, fica à vontade. Aqui não pode. Casar? Né? Ah, 15 pesos, né? A equivalente a 15 reais. Mais barato que casar aqui. Mais barato que casar aqui. Aliás, casal não só casal homossexual, qualquer casal vai pra lá casar, pô. É mais barato, já faz a lua de mel por lá mesmo, né? Eu fui me casar, né? É como minha esposa na época tava desempregada, a gente tava trabalhando, não tinha renda suficiente, né? O que aconteceu? Podíamos casar de graça. Certo. Ok? Beleza. Beleza, pode. Né? Vai dar meus 20 reais pra uma cervejinha pra comemorar depois, né? É, paga o churrasco. Beleza. Ok, chego lá, tudo, né? Cartório, uma documentação, você vai ter que pagar 20 reais. Ah, de graça, pô. Pô, não tô entendendo. Casamento não é de graça. Eu tenho que pagar 20 reais em documento. É uma portaria, cara. Porque esse dinheiro é roubado, não vai parar em lugar nenhum. É uma sacanagem. Imagina pra pedir divórcio, né? Você tá, cara, Mais uma dor de cabeça, hein? Então, aqui vivam felizes pra sempre. Só que tem um problema, né? Que a lei argentina, né? Não admite ainda a adoção, né? Do casal, de um casal homossexual. Mas eles irão lutar por isso. Ah, cara, tem casal homossexual que cuidaria de uma criança muito melhor do que um casal de hétero, né? Principalmente filho da puta. Com certeza. Né? Uma mulher safada também que tem. Bate mulher, não sei o quê. Cara que bebe. Mulher que muito puta, não sei. Ah, meu. Você viu o Watchmen? É um exemplo de mulher que tem um monte. Você lembra do Watchmen? Lá, o Ruivinho. Isso. A mãe dele era puta. Né? O cara ficou pirado. Ele com 10 anos de idade vendo fila de cliente. Na porta lá. Aí sai o cliente de lá, vê o moleque. Ah, esse moleque do caralho aqui. A mãe vai e senta o morro na boca dele. Ah, seu moleque do caralho. Eu devia ter te abortado, dar um soco na cara. Qual é o cara lá que você revoltava? É, né? Contando que, né, fugiu um pouquinho do assunto, né? Dá uma bela lição, né, no final do dia, né? Então, ele é o mais sem moral, agora. Ele é meio pro cara, mas ele quer fazer o que é certo, o que ele acha certo. Com certeza, né? Com certeza. O que é certo, se for ver a verdade, que segue a verdade. Mas os interesses das indústrias, como a indústria Byte, lá, no alemãozinho, prevalecem no mundo real, né? Não é muito diferente, não. Você não separou nada dele. Mas fala aí, eu não sei nem falar o nome do moleque direito. O caso é o Sean Goldman, né? Que é filho do David Goldman, pai americano, né? Com a mãe brasileira. Isso. E aí quando o menino tinha uns 4 anos, eu acho que a mãe veio passar férias no Brasil. Mas, né, porque é assim, né? Os dois se conheceram em Milão, né? Em 98. Tava de férias, ó. O David era modelo e ela... Era estilista, né? Foi esse amor, tá? Não sei o que, se casaram, foram pra Nova Jersey, né? Nos Estados Unidos, tiveram um filho em 2000, Sean. Só que algo deu errado, ela quis passar umas férias aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Ela chegou no Rio, né? No Rio, se mandou com o menino. Só que quando chegou lá no Rio, ela retornou a ligação aos Estados Unidos. Falou pra ele. E falou pra ele, não, eu quero me separar de você. Conheci, né? O cara mais bonito, mas esse... João Paulo Vincilva, né? O nome do advogado, né? Que é muito rico. Ah, claro. Tem muito dinheiro. Senão não ia pegar. Lógico, né? Vamos nos separar. E aí, então, casaram. Até aí tudo bem, né? Isso é normal, isso acontece. Isso. E aí, beleza, eu fiquei triste, aquela dor de corno, ouvindo muito, né? Sei lá, Bon Jovi, Uma coisa assim. Beleza, é. Ligava pro moleque de vez em quando. E tudo bem, só que aí... no final das férias eu vou visitar, tudo bem. Isso. Só que aí teve outro empecilho, né? Porque a mãe, né? Engravidou do Ricardão aí. Do novo marido, né? Do João Paulo, né? E aí... O que aconteceu? Tiveram a filha Kiara, né? Infelizmente... Só que, infelizmente, ela morreu no parto, né? Consequências todas. Aí que começou, né? Começou a crise, né? Se ficava com o padrasto, se ficava com o pai. E aí houve acusações que o David, né? Não tem emprego fixo, né? Ele vive que nem o seu Madruga. Exatamente. Vive de bico, né? Portanto que ele rebate, fala que tem um iate que cobra $600, né? De aluguel. De aluguel, tudo. É. Ele fala que... 13 meses devendo, né? Aluguel. Então. Isso mesmo. 14 meses de aluguel. Esse foi um dos motivos também, né, da mãe, né? Ter se separado do David, né? Sim, né, mas até aí tudo bem. Aí daí pra frente o que acontece? O menino passa a morar com... O padrasto, né? E com a avó, e o avô e a irmã, né? Isso. E aí, aparentemente, pelo que eu vi, pelo que eu li, durante um grande período de tempo, a avó, que parece ser quem domina a família, assim, a matriarca, aparentemente, ela proibiu o pai de falar com o menino. Isso. Não queria deixar. Ele ligava lá, não atendia, não deixava atender. Carta não chegava até o menino. E aí o pai, se sentindo lesado, começou a fazer uma campanha nos Estados Unidos. Teve até site, né? Sim, montou um site, vendeu caneca, camiseta, caneta. Adesivo, Sean, volte pra casa, save Sean. Se bobear, vende até direito pra filme, né? Porque ele sabe ganhar um dinheirinho. Dá, Não duvido nada não, né? Se vai dar algum filme, seguramente, né? O coitadinho vai ser o pai, né? Lógico. Mas aí vai envolver assim, a justiça brasileira agiu certo. Devolver. Olha só, na minha opinião, sim. Tem que ficar com o pai. Tem que ficar com o pai. É direito. Na minha opinião, na falta da mãe, o próximo da fila é o pai. A não ser que tenha algum problema sério com o pai, que ele, sei lá, bata, ou que ele seja um psicopata. Ah, que não foi comprovado isso aí em nenhum momento. É, sim. Não, foi feito uma investigação, não é? Só porque ele é o pai, né? Bruna Bianchi. Bruna Bianchi infelizmente morreu, né? É claro que antes de morrer, ela pediu para o padrasto, né? Deixar o chão no Brasil, né? É, é um pedido. Eu queria que ele crescesse com a cultura que ela teve, né? Uhum. Com o próximo da família dela e tal. Isso aí é natural. Mas sei lá, o que eu acho que pegou mais foi o fato da avó dele proibir o pai de ver, de visitar, de falar. Tanta repercussão, né? Porque... É, se não tivesse acontecido isso, eu acho que não teria tido esse é claro, né? Até o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né? Uma visita do Lula, né? A Casa Branca, eles comentaram. É, acabou sendo um clamor popular, porque pra eles lá, a impressão que dava é que o menino tava preso aqui. E de certa forma tava, já que a velha não deixava ele falar. Deixava, né? É sequestro internacional, porque o Brasil assinou, né? A Comissão de Haia, é, né? Isso, a história toda. Que o Brasil e os Estados Unidos são signatários, né? E a Hillary Clinton também, né? Envolveu na história toda. E outro, também a diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos ficou incrível. Então, o nosso ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, né? Ter analisado isso e devolveu o menino ao pai. Então, se, aí que tá, se tivesse resolvido antes. Esse problema. É, mas teve. Aí o menino tá lá agora. Não adianta a avó ir chorar na televisão, não, porque ela tem culpa no cartório. Não tem uma não. Não, tem que ficar com a avó, porque não vai saber quanto tempo ela vai viver também, né? Ah, é, claro. É, tudo bem que o padrasto, a irmã dele, a avó visite, que ele visite o Brasil também. Eu acho isso legal, cara. Legal, mas o pai, em um momento, né, proibiu, né? Da família aqui brasileira. É, eu vi entrevista dos avós paternos dele lá. Tudo bem, pode visitar, pode, dependendo, passar férias. Mas no momento ele vai se adaptar com o pessoal. Tem primos da idade dele que ele não vê desde que era pequenininho aqui. Então, só que o Duque, nesse caso, quem sai perdendo é o menino, né? O próprio chão. É, perde pinta. Uma parte da família dele, né? Mas não perde, com o tempo isso aí. Tá de boa. Superar. Vai ter um ano bom aí, enfim, tudo certo. Eles vão tentar levar tudo que puderem. Agora é o assunto pra ficar filha da puta da cara. É o seguinte, Suriname é um país minúsculo, né? É, um cu do Juras, assim. Perto do Amapá, não é? Pará, perto do Pará. Isso, faz fronteira com o Brasil. Perto da Guiana Francesa. Tudo perto da Guiana. É o seguinte, há meses atrás eu vi reportagem na Record, inclusive, da situação dos garimpeiros lá. Muitos brasileiros moram lá de forma ilegal. Trabalho no garimpo. Sei lá, eu vi o cara falando que consegue juntar equivalente a 4 mil reais por mês, assim. Trabalhando na lama lá, então. O garimpo, trabalho foda, né? Só que garimpo, cara. Não sei se já teve oportunidade, acho que não, de morar ou passar em alguma cidade de garimpo. É tipo o Velho Oeste, cara. Não tive essa oportunidade ali. Ali do cão, nego armado, com faca, com arma. Arma de fogo. Aí, tipo, na cidade mesmo, na cidade ou na vila mesmo, ficam as mulheres. E aí os garimpeiros vão pro meio do mato pra trabalhar lá. Não, puta que o pariu. Fica semanas no meio do mato. Porra. Tanto que é um perigo ser solteiro nesses lugares. Não se envolva com mulher, porque a mulher fica com dinheiro. E aí ver cara diferente é um perigo. Aí é complicado. Aí teve uma briga num bar. Num bar cheio de brasileiro e o que eles chamam lá de... Ai, caralho, como é que eles chamam os caras de lá mesmo? Marrons. É, os marrons, isso. E aí um brasileiro esfaqueou um marrom desse. Eu não sei os detalhes da briga. Você tá sabendo de algum... Houve uma briga, né, no bar em Suriname, né? Isso. Acabou um brasileiro, né, matando Surinamense. Surinamês. E aí os outros da gangue desse cara se revoltaram e tocaram puteiro nesse bar e na vila dos brasileiros. Sentaram o bar, tocaram fogo em que casa, em carro, estupraram mulheres, 16 parece violentadas até agora, noticiadas. Isso. Teve um relato que eu vi na televisão, que eu não sei se é verdade, mas sei lá, não vou também duvidar da mulher, ela tava falando com o rosto escondido e tal, que ela presenciou um dos caras pegando uma das meninas, das mulheres, cortando a barriga com uma forma de S e arrancando fora a criança que ela tinha na barriga. Muita crueldade, não, se for verídico. E também isso, e outros violentando outras, e uma outra também que só fugiu de ser violentada porque segurança acabou afastando no começo da briga, assim, então, meu, tocaram uma zona. E aí o governo mandou aviões pra recolher quem quiser voltar pro Brasil, pode voltar. Mas 124 pessoas, né? 124 brasileiros, né, voltarão aí. Mas, assim, lembrando, não foram só brasileiros, né? Também foram chineses, né? Javaneses também foram violentados, muitos estrangeiros também. Barbárie. Porque no Suriname, né, o povo é muito nacionalista, né? Os marrons, eles são descendentes de quilombos, né? De escravos lá. Então eles alegam, né, que os estrangeiros vão lá, roubam as riquezas deles. De fato, né? Aquela vez, né, vou retroceder um pouco, né? Aquela garota da Suíça lá, né? Que mentiu, né? Sobre a gravidez, fez lá, cortou toda lá. Só que no Brasil eu não entendo, né? Por que vai sair daqui e criar uma briga lá também? Não, mas pera aí. O cara mora, sei lá, na cidade fronteiriça lá. Lá no meio do mato, lá no Pará, sei lá que merda. Pra ele tanto faz, né? O negócio de fronteira não existe, cara. Obviamente, né? Que não tem, né? Vai lá. Ele pode ir, vai e faz. Vai trabalhar lá. A questão é, o cara brigar, eu vou e brigo com você, e você vai e chama a sua gangue pra matar todo mundo. Tá errado. Vem pra cima errado, de mim, lógico. Então. Não é homem? Eu acho uma covardia, não são os filhos da covardia, ou seja, colocaram pessoas, meteram pessoas que não tinham nada a ver. Exatamente, exatamente. Cara, imagina só, se tem um grupo de trabalhadores americanos, não precisa nem ser 120, 16, 5 trabalhadores americanos, sei lá, não, pode ser no Suriname mesmo, estão lá. E aí, nego vai, o americano mata um cara na briga do bar, na facada, porque o cara que morreu na briga também, porra, quem morre numa briga do bar? De facada. Não é, que sem querer, cara. Ah, com certeza. A não ser que seja no Rio que rola bala perdida pra todo lado. Perdida lá, você morre mesmo. Mas se tá lá, cara, se tá, não tem. Tá na briga, mano. Tá brigando, um tem que se fuder, né? E aí vai, esse americano mata o cara. E aí vem nego e mata os outros 5. Nego não, o marrom e mata os outros 4. Quero ver se não invade tudo, se não quebra tudo, cara. É, porque assim, se eles matam um americano, aquela, né? Seria aquele Awe, né? Sim, nossa. É que aconteceu, acho que morreu um inglês. China, é o fim, né, do mundo, cara. Aí o nego faz protesto. Aqui no Brasil ninguém liga, tá nem aí, né? Liga, quer que se for. Mas claro, infelizmente isso acontece, né? Então o Itamaraty não dá tanta atenção assim, né? Então, o Itamaraty aparentemente tá dando suporte pras pessoas de lá, pra tirar o povo de lá, embaixada. Mas não resolve nada. Não resolve nada, né? Quem for lá vai continuar sendo zoado, se for pra lá, não vai, caralho, não vai. Então. Quem tá pensando no Suriname não é o melhor momento. Não, mas é besta, o povo é besta, nem o que vai pros Estados Unidos, escondido em porta-malas de carro e morre. Também. Passar pela fronteira, tem que se fuder. Né? Aqueles desertos lá no México, né? Eu só fico dó quando o cara vai com a mulher e leva a criança junto. Se for só ele, cara. Tem comida pelo coiote, sei lá. É. Complicado. É complicado a situação, não sei. Mas se o cara tem 15 mil pra pagar uma viagem dessa, caralho, cuida da vida. Cuida da vida aqui, 15 mil dá um jeitinho. Dá pra dar um jeitinho. Não, assim, não pra vida toda, mas pelo menos até conseguir algo melhor. E lá, você trabalhar lá, né? Lá de faxineiro, fazer aquilo que é americano milha mesmo, né? Não tem. Ah, claro. Ainda mais se o cara fizer corpo mole, né? Se fuder. Aí se lasca mesmo. Mas aí que tá, o que ia acontecer? O nego ia chegar no exército invadindo pela praia, avião. Não, ia ser um auê. Não sei se ia chegar a invadir, mas ia, pelo menos, botar um apavoro, né? Mas é claro. Aqui, nego, parece que tem medo, o Suriname é um cuca. Não, até o exército de São Bernardo do Campo, acho que tomaria um tiro de guerra. A guarda municipal. Até o tiro de guerra, acho que tomaria aquele país tranquilo. Invade essa entendeu? Porra, só tem filho da puta. Não dá. Porque, assim, porque a Inglaterra invadiu a China lá, que matou o seu cidadão. É, porque aí, né? Pega, né? Aí, não, tem medo. Igual se a merda morrer, tá eu falei no Suriname, porque é um país pequeno. Mas se morre um americano aqui, não tem nem como. Fala, tem nem como. Pode falar e tal. Que... Não, diplomacia, vai na conversa. Vai na conversa aqui. Mas tudo. Então, parece que o governo do Suriname tá tipo, apoiando. Entende que é uma barbárie. Não apoia quem fez isso. Mas não, ao mesmo tempo, barbárie. Ninguém vai ser preso. Até agora, não sei, não foi divulgado não. Nenhum. Vai, tem nada com isso. É porque eles alegam que quando o consulado brasileiro, quando os brasileiros vão trabalhar no Caribe, eles ficam semanas, né? Sem dar notícia, é, tudo, que né? Eu falei. Aí não tem como saber quem volta e quem não volta. Tem outra coisa, porque quando os marrons matam, ou eles jogam no rio, ou no mato, né? Até achar, e a polícia de lá não vai ter suporte pra ficar investigando tudo isso aí, não. Até em mato procurar. Não, ainda mais com os caras querendo com facada. Nossa. Da hora, dá pra fazer filme de colocar esses caras de vilão. Mano. De vilão, é. São os animais, né? Violentar um monte de mulher. Não, mas mundo, principalmente grávida, né? Estuprar. É. Eu vi imagem de tipo caminhão de arroz pegando fogo, tá ligado? Também, queima também. Cara, saqueia pelo menos, né? Quer dizer que não precisa. Faz não, pela putaria mesmo. Meter fogo no caminhão. Mas, assim, os mais filhos da puta são aqueles que estupraram as mulheres. Então, principalmente a que matou. Eu não sei se matou, o que aconteceu com a mulher grávida. Tem lá. Algumas pessoas no hospital, as notícias vão aparecendo, a gente vai ver. Se é verdade ou não, isso vai ficar claro. Mas se eles somem com os corpos, aí é foda de achar quem é quem. Aí, e a maioria das pessoas semana. São pessoas que a família aqui no Brasil é pobre, aí fudeu. Aí tá fudido. Aí fudeu tá mesmo. Fudido. Se morre um filho de madame, cara, eles acham na hora. Eles acham, aconteceu isso com a família de Nismo, não foi? Um helicóptero caiu no meio do mundo. Ah, sim, é verdade que morreu, faleceu a noiva do cara. A noiva do cara, isso mesmo, foi nadando até. Não, vai avião, vai tudo. Foi tudo, bombeiro. Pobre só se foi. Tem que se fuder mesmo, se unisse as famílias pra ir atrás. Mas é o problema, né? Se fizesse uma cooperativa, um lance, uma mãe da Praça de Maio, lá da Argentina, um lance assim. Também. O Rio também tem uns lances assim legais, mas a maioria não faz, nem sabe faz, nada. Porque o brasileiro é mais preocupado com si mesmo, né? É. Assim, ou seja, se a minha vida tá boa, né? O outro lado não tá indo bem, eu quero que se foda, né? É, mas se não tá boa, é assim mesmo, né? É acomodado. Assim tá. Isso aí, mas em 2010 a gente vai ter muito mais notícia pior pra comentar, melhor também. Faltou muita coisa, claro. Só escolheu as 10 mais polêmicas aí ou não, né? Mas é isso aí, valeu pela participação. Opa, muito obrigado. Quer deixar um recado aí? Assim, primeiro, né? Tô muito contente de ter participado, né? Na cadeia de eventos, né? Primeira vez que comenta assim no podcast, né? Estamos ansiosos agora há pouco. Manda um abraço aí pra minha esposa Gil, né? Manda um abraço para o meu primo Diogo, Leonardo, Michele, Manuel. Wilson, Beto, não posso falar todos, não fica aqui até amanhã, né? Vó, né? Tias, madrinha, padrinho, minha mãe, minha irmã, Emanuela, Diego, todos eles aí. É isso aí, comentem aí no post. E aí um abraço, feliz 2010 e feliz 2011, 2012. 13, 14, 15. É isso aí. A máquina lá do fim do mundo em 2012 funciona, cara. Assim, não tem outro defeito em 2030, né? Até considerar que na minha quarta geração essa máquina, né, vai estar assim, assim, assim. É uma bosta. Nossa. Bom, valeu, cara. Obrigado. Opa, valeu. cadeia de